Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se. Com o Euronews. E aí, galera, tudo bem? Estamos começando por aqui o nosso Programe-se. Pra você plugado aqui na sua rádio favorita, seja muito bem-vindo. Olá, aqui é o Euronews do Tex, estamos juntos aqui numa sequência show de bola. Hoje vai rolar muita música gostosa, só aqui no seu Programe-se. E aí, já sabe como participar, né? É só mandar ver aí, ó, programeasua@hotmail.com, lá na página do nosso Facebook, facebook.com/programesseduar. E pra começar super bem aqui o nosso Programe-se, vamos lá com a primeira sequência. Vou mandar então pro Marquinhos, né? Marquinhos vai passar por aqui. Diz, Tex, toca essa primeira sequência aí pra mim enquanto eu vou ali, eu volto já pra gente trocar uma ideia. Beleza, então. Vamos curtir então a sequência. Dalf Punk, Get Look. Tem Cristiano Araújo, Amor no Carro, Tchê Garotos, Fazendo Coisa Boa, Sorriso Maroto, Fofinha, Delícia. Beleza, então, começa agora o nosso Programe-se, vamos curtir. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeasuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Do Tex. Morena bonita, tá me deixando louco. E o olhar bem gozo, perfume gostoso, um sorriso maroto, andar de sedutor. E se eu te pego, te dou muito amor. Ela tá de olho, me desejando, eu sei. Eu mandei um sinal, eu vou pegar você. Vai lá no cantinho pra gente se amar.

mal traçadas, escrevendo um futuro improvável. Vê se tenta perceber, mesmo sem me merecer, simplesmente te aceito assim, indecifrável. Quatro músicas do ouvinte. Programe-se. Tem mais nem menos que um segundo pra nascer um sentimento e te levar pra longe. Só não entendo como a força desse vento violento ainda te esconde. Será que não é brincadeira que o destino aprontou? Esperei a vida inteira e a história terminou. Agora eu penso, porque a vida só depois de tanto tempo chegou e nos juntou. E logo agora que ela veio inventou o tal momento, porque nos separou. Pra que Deus pudesse te reinventar. Eu fico louco se não puder amar você. Parece um sonho que nunca vai acontecer. Foi por tão pouco. Eu fico louco atrás de você, atrás de você. Eu fico louco se não puder amar você. Parece um sonho que nunca vai acontecer. Foi por tão pouco. Eu fico louco atrás de você, atrás de você. Nascer um sentimento e te levar pra longe. Só não entendo como a força desse vento violento ainda te esconde. Será que não é brincadeira que o destino aprontou? Esperei a vida inteira e a história terminou. Agora eu penso, porque a vida só depois de tanto tempo chegou e nos juntou. E logo agora que ela veio inventou um tal momento, porque nos separou. Juro que não esperava. Queria te encontrar. Toda noite suplicava pra que Deus pudesse te reinventar. Eu fico louco se não puder amar você. Parece um sonho que nunca vai acontecer. Foi por tão pouco. Eu fico louco atrás de você, atrás de você. Maravilha, moçada! Daqui a pouquinho, após o nosso Pit Stop, a gente volta com muito mais aqui na sua rádio. Só o nosso programa, esse dá quatro músicas pra você curtir na sequência. E pra você participar é facinho, facinho. Programa a sua, @hotmail.com ou na página do nosso facebook.com/programa-se-no-ar. Já já tem mais pra você, dois palitos, eu vou ali e volto já já. Atrás de você, atrás de você. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Oba, tá de volta. Pra você que adiou aqui, o nosso super programa-se continua. E deixa eu aproveitar aqui e mandar um alô pra toda a galera lá de Berizão, né? Que acompanha aqui o nosso programa. Alô, moçada. Alô, gente boa, meu amigo Rony Peterson, tem o Thiaguinho de Souza e tem também o Hermes Locutor, né? O cara que faz as programações bacanas lá também, né? Que faz programa de rádio. Valeu, Hermerson! E deixa eu mandar um alô pra galerinha que acompanha o Tex também, Munhoz Júnior, é o Aurison e também tem meus queridos amigos lá da de Santana de Parnaíba. A galerinha que acompanha a gente lá também, né? Lógico! Vamos lá então, a sequência pra essa turma que tá curtindo a gente. Ó, o quarto e último bloco aqui do nosso programa. Tá chegando aí Grupo Sambô, Toda Forma de Amor. Tem ainda Luan Santana, Garotas Não Merecem Chorar. Calvin Harris com I Need You Love.

quiser voltar, é pra ser minha diversão. Minha bebida, meu lanche, minha segunda opção. Se você quiser voltar, é pra ser minha diversão. Minha bebida, meu lanche, minha segunda opção. Mas dá segunda opção. Mas você voou, deixou minha vida sem chão. Voou, voou, abandonou nosso ninho, mas se aventura. Voou, voou, usando de galho e galho, agora quer voltar. É prioridade, exclusividade. Vale só cantar. Se você quiser voltar, é pra ser você quiser voltar. Beleza, gente? Infelizmente o nosso programa está ficando por aqui. Amanhã, claro que a gente volta trazendo muito mais pra você. É só plugar com a gente e pedir lá a sua música, né? Deixar o seu alô, seu beijo, seu abraço, seu aperto de mão, enfim, o que você quiser, tá bom? Falando nisso, ótimo dia pra você. Espero que você curta aí os outros programas que estão chegando com tudo aqui na sua rádio favorita. Abraço, beijo, aperto de mão e eu fui! Tchau! Você ouviu pela sua rádio, programe-se!